dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete. Tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, ó. Açougue, hortifruti, gêneros alimentícios e mais uma rega de coisa. E o sucesso. A padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida. Lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco das Chagas Arraes, 230. Pertinho da Macavi. Mesmo no miolinho da Sítio. Arrocha, Padinha Aécio. Oi, diga. Hora certa da economia na Mega Central e Central Construções em Campos Sales. Pra fechar o ano com chave de ouro. Olha só. Piso Ipanema cinza 46 por 46, apenas R$ 24,79. Bomba periférica meio cavalo, apenas R$ 149,90. Vitro Quality 40 por 40, apenas R$ 49,90. Armário de banheiro Lotus, apenas R$ 349,90. Cozinha de aço diamante com balcão, apenas R$ 1.999. Roupeiro notável, quatro portas, apenas R$ 599. Kit Sofá Vitória, apenas R$ 899. TV Smart 43 polegadas Aiva, apenas R$ 1.799. É a hora certa de você economizar. Mega Central e Central Construções, a loja mais completa no centro de Campos Sales, prontas para te atender. Fim de ano chegando. Em 2025, construímos uma história dia após dia, sempre na mesma sintonia, na mesma estação. Valeu cada hit que você curtiu com a gente, cada promoção que te fez vibrar, cada sorriso que arrancamos de você. Que venha 2026, pra gente seguir juntos, firme e cada vez mais conectado na melhor audiência do rádio. Muito obrigado a você, o melhor ouvinte do mundo. Cidade FM, a rádio que vibra com você em cada novo começo. Fim de semana, se joga na melhor. Cidade FM. Doce, dengosa, polida, fiel como um cão, sou capaz de te dar minha vida. Mas olha, não pise na bola, se pular a cerca eu detono, comigo não rola. Sou de me entregar de corpo e alma na paixão. Amor pra mim só vale assim, sem precisar pedir perdão. Adoro sua mão atrevida, seu toque, seu simples olhar já me deixa despida. Mas saiba que eu não sou boba. Você tem que saber. Sou mulher de te deixar se você me trair, e arranjar um novo amor só pra me distrair. E balança, mas não me destrói, porque chumbo trocado não dói. Eu não como na mão de quem briga com a minha emoção. Olhar já me deixa despida. Mas saiba que eu não sou boba. Baixo da pele de gata eu escondo uma loba. Quando estou amando eu sou mulher de um homem só. Desço do meu salto, faço o que te der prazer. Mas só meu rei, a minha lei, você tem que saber. Nunca cheguei. Conta essa história, Zé. No meio da briga, aquelas que vai.

esqueceu de mim. Nas noites que me dei pra você, enquanto as horas passam, sofro, quero ouvir você falar, mas vem o silêncio do pequeno celular. E as horas passam, quero ouvir você falar, mas vem não para. Non stop. Cidade FM. Bom dia, meu amor. Estou chegando agora. O dia já raiou. Passei a noite fora. Não chore, meu amor. Não faça isso comigo. Eu não estou embriagado. Eu só tomei o trago com meu melhor amigo. Sou louco por ti, meu amor. Disse só um amigo no bar. Um traguinho aqui, outro traguinho ali, não vi o tempo passar. Sou louco por ti, meu amor. Veja, eu não esqueci de trazer uma flor como prova do amor que eu sinto por ti. Bom dia, meu amor. Estou chegando agora. O dia já raiou. Passei a noite fora. Não chore, meu amor. Não faça isso comigo. Eu não estou embriagado. Eu só tomei um trago com meu melhor amigo. Sou louco por ti, meu amor. Disse só um amigo no bar. Um traguinho aqui, outro traguinho ali, não vi o tempo passar. Sou louco por ti, meu amor. Veja, eu não esqueci de trazer uma flor como prova do amor que eu sinto por ti. De trazer uma flor como prova do amor que eu sinto por ti. De trazer uma flor como prova do amor que eu sinto por ti. De trazer uma flor como prova do amor que eu sinto por ti. Porque ouve gosta. Cidade FM. Ontem conheci a sua ex. Ela nem sabia quem eu era. Do nada começou a desabafar. E quase que eu chorei junto com ela. Sozinha em casa e você na pá. Enquanto ela cuidava de dois filhos pequenos, ainda trabalhava. História que você contou não tá batendo. Que sofria, que será vítima. Olha só, nem gasta saliva pra se defender. Agora estou vendo que o louco é você. Que tava comigo, enganando ela. Casado, solteiro, é você.

Nossos caminhos já não têm outra saída. Você está sintonizado na ZYE 420, Rádio Cidade 103,5 FM. 40 anos no ar, falando a língua do povo. Rádio Cidade de Campos Salles, Ceará. O tempo todo com você. Toca o melhor da música, da informação e do entretenimento. Organização, Dr. Paulo Ney Martins e Christian Martins. Mania de fazer bem feito. 1:04. Alô, minha gente linda da Cidade FM. Chegando agora a hora certa. E olha só quem apareceu aqui no estúdio. Todo vermelho e reclamando do calor. Papai Noel do Baratão. No Baratão Home Center. O Natal é de verdade. Oh, ho, ho. Sunshine, esse sol de Campos Salles está mais quente que meu trenó depois de frenagem brusca. Mas eu vim porque o Baratão lançou a campanha Celebrare, a mais linda e recheada do ano. E é verdade, viu? Tem ofertas, tem presentes de Natal, tem oportunidade em todos os setores. É o Baratão agradecendo 2025 e preparando o cliente feliz para 2026. Ho, ho, ho! Até eu entrei na fila das promoções. Ho, ho, ho, ho, ho! Contagem regressiva para ofertas exclusivas. Saltando da virada, Zini é para renovar a casa e zerar o estoque. Conjunto box casal, molas ensacadas, Reflex por 999 ou 12 vezes de 99,90. Refrigerador dos portas, 380 litros Frozen Continental por 2.699 ou 12 vezes de 269,90. Ventilador de coluna 40 centímetros Mallory por 179 ou 12 vezes de 17,90. Saudando a virada, Zini. Ano novo é com a casa renovada. Zini, o melhor está aqui. Que o nascimento de Jesus inspire em você um renascimento interior, trazendo o desejo de recomeçar, de ser melhor e de viver com mais amor e gratidão. Que este Natal marque o início de uma nova fase cheia de esperança, paz e realizações. Feliz Natal e próspero Ano Novo. São os votos de Rondilson, Sônia Martins e família, a todo o povo salitrense. Contagem regressiva para ofertas exclusivas. Saltando da virada, Zini é para renovar a casa e zerar o estoque. Lavadora de roupas 20 quilos semiautomática Vanke por 499 ou 12 vezes de 49,90. Kit cozinha 7 portas em por 899 ou 12 vezes de 89,90. Liquidificador Mondial de 119 por 89,90 à vista. Saltando da virada, Zini. Ano novo é com a casa renovada. Zini, o melhor está aqui. Mais um ano se encerra, mais um ciclo se fecha e é tempo de fazer uma retrospectiva. É tempo de olhar para trás e rever os planos que foram traçados, o caminho que foi percorrido, as metas e os objetivos que foram alcançados. É tempo também de olhar para frente, refazer planos, vislumbrar novos horizontes e abrir o coração para sonhar. Nós que fazemos o Empório Vieirão, agradecemos pela oportunidade de fazer parte da sua história e por contribuir para o seu sucesso. Esperamos que esta parceria continue ainda por muitas e muitas décadas. Desejamos que este Natal traga mágica para a sua vida e da sua família, que traga boas energias e muita vontade e determinação para viver e ser feliz, para que se possa celebrar a vida todos os dias. Mensagem do Empório Vieirão, que continuará praticando a economia com seriedade. Feliz Natal e um ano novo muito próspero. Boas festas e felicidades. Um clima de sonho se espalha no ar. Mensagem do vereador Tico Gente Boa. Quero expressar minha profunda gratidão a todo o povo de Araripe. Vocês são a força que move em nosso trabalho e a inspiração. para continuarmos lutando por melhorias. Neste Natal, que a luz do Menino Jesus inunde nossos corações com alegria, esperança e muita fé. Que a união familiar seja a maior celebração e que a saúde nunca nos falte. Desejo a todos um feliz e abençoado Natal e um 2026 de realizações para a nossa amada Araripe. Mensagem do vereador Tico Gente Boa. Boas festas. Vem 2026! Cidade FM. Aqui na sua Rádio Cidade FM. De um cantor, maestro, esse é meu novo tema. Não sei por que ela me abandonou, severamente se vingou, rasgando todos meus poemas. Chegando em casa, encontrei tudo bagunçado, o gravador quebrado, tudo espalhado no chão. Quebrou até o meu violão, companheiro, e comprei com o dinheiro da minha primeira canção. Meus romances sem pensar ela rasgou, e cada letra só restou a melodia. Seus defeitos para longe ela levou. Viver comigo, juro que não pretendia. Meu romance sem pensar ela rasgou, e cada letra só restou a melodia. Seus defeitos para longe ela levou. Viver comigo, juro que não pretendia. A noite inteira no silêncio do meu quarto, chorei junto ao seu retrato, agarrado ao seu vestido. No desespero relembrei nosso passado, fiquei desorientado com seu gesto atrevido. Meus romances sem pensar elas. Restou a melodia. Seus defeitos pra bem longe ela levou. Viver comigo, juro que não pretendia. Meu romance sem pensar ela rasgou, e cada letra só restou a melodia. Seus defeitos pra bem longe ela levou. Viver comigo, juro que não pretendia. Meu romance sem pensar ela rasgou, e cada letra só restou a melodia. Seus defeitos. Cidade FM, apaixonada por você. Me pegou sem notar, sem querer.

amor. Você pra derramar

fraco, estrangeiro gozador, coca de coqueiro baixo, quando engano se enganou. São de montão, São Bento, grande homem de movimento, martelo do tribunal, sumiu na mata dentro, eu pego sem documento, terreiro regional, poeira. Terceira capoeira, tô no pé de onde der. Verdadeiro urarara, derradeiro urarara, não me impede de cantar. Tô no pé de onde der. Bimba biriba, me diga. Homem de movimento, nunca foi um marginal. Sumiu da praça a tempo, caminhando contra o vento, sobre a prata capital. Poeira, arara, poeira, arara, terça-feira, capoeira, arara, tô no pé de onde der, arara. Verdadeiro urarara, verdadeiro urarara, não me impede de cantar. Tô no pé de onde der. Não para!

Eu sigo a minha vida numa visão sem graça. 2022. Hora certa na cidade com o oferecimento do Baratão da Construção Home Center. O Baratão da Construção Home Center apresenta Celebrare, um dezembro feito de carinho, oportunidades, presentes e ofertas que acolhem cada família. É o mês mais especial do ano para agradecer 2025 e abrir os caminhos para um 2026 abençoado. Que este Natal ilumine sua casa, sua vida e que cada visita ao Baratão seja um gesto de alegria. Celebrare, a campanha mais emocionante do ano, no Baratão Home Center. Contagem regressiva para ofertas exclusivas. Saltão da virada, Cine, é pra renovar a casa e zerar o toque. Conjunto box total, molas destacadas, reflex, por 999 ou 12 vezes de 99,90. Refrigerador de portas, 380 litros, Procin Continental, por 2.399 ou 12 vezes de 269,90. Ventilador de coluna, 40 centímetros, Mallory, por 179 ou 12 vezes de 17,90. Saltão da virada, Cine, ano novo é com a casa renovada. Cine, o melhor está aqui. Nesse Natal, Araripe se enche de luz, esperança e gratidão. É tempo de renovar a fé, fortalecer os laços e acreditar em dias ainda melhores. Em nome do prefeito Zé Gordinho, desejamos a todas as famílias araripenses um Natal de paz, união e muito amor. Que o ano novo traga saúde, prosperidade e novas conquistas para o nosso povo. Feliz Natal e um 2026 abençoado. São os votos do prefeito Zé Gordinho de Araripe a todos os araripenses. Saúde em dia começa com atitude. A clínica Dr. Paulo Ney está com a agenda aberta. Dia 30 de dezembro, consulta com o proctologista Dr. Sérgio Araújo. Em janeiro, no dia 17, tem atendimento com vários especialistas. Doutora Carla, ultrassonografista. Doutora Milena, médica vascular. E Dr. Franklin, gastroenterologista. E nos dias 20 e 27 de janeiro, ultrassonografias com Dr. Carlos. Agende sua consulta ou exame no WhatsApp 889-9962-1018. Câmara Municipal de Salitre. Poder Legislativo atuante. Cidadão representado. Presidente Silvio Pinto. O Natal é o convite para renascer e acreditar no poder da renovação. Que este espírito preencha sua vida com novas oportunidades, esperança renovada e um coração cheio de amor. Que este seja o recomeço de uma caminhada cheia de luz e prosperidade. Feliz Natal e um 2026 cheio de luz. Mensagem da Secretaria de Cultura, Juventude e Turismo de Salitre. FM, a melhor vibe do seu fim de semana é aqui. Na sua Cidade FM 103,5. Na minha opinião, pra gente ser feliz, pra que fique tudo bem, o importante é se entender. É preciso ter coragem pra acabar com essa besteira. Fazer festa na esperança que o amor dure a vida inteira. Na minha opinião, o importante é se querer. Assinar. absoluta. Rádio FM. Cruzar o meu caminho pra nossa paixão acontecer.

você gosta. Cidade FM. Amar você, o sonho que bate pra mim. Amar você, a vida foi que quis assim. Eu te amo, isso eu não sei mais mudar. Amar você, segredo do meu coração. Amar você, é toda minha ilusão. Eu te amo, faz parte de mim te adorar. Quanto mais o tempo passa, mais eu quero te encontrar. Quero te encontrar. Descobrir na luz da lua teu olhar. E pegando teu abraço aqui, é assim que eu sei gostar. E fazer de mim, se você não voltar. Você, o sonho que batei pra mim. Amar você, a vida foi que quis assim. Eu te amo, e isso eu não sei mais mudar.

vizinho nunca foi mais verde que a sua. Foi mais verde. Só uma playlist para cada momento. Cidade FM. Viva! Bahia em 2005. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem são os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque como os céus são mais altos do que a terra, desse modo são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos. Eu tenho nada mais extraordinário na vida do que descobrir que existe um Deus no céu que se importa comigo e com você. Entre milhares de verdades que são passageiras, uma é para sempre. Conforme você diz, tudo vai passar, mas a minha palavra jamais irá passar. E a verdade que está sobre mim e sobre você é que nós somos amados. Começar 2026 com o pé direito. Então se liga, dezembro é mês de celebrar. É mês de celebrar no Baratão. Baratão Home Center, qualidade, preço justo e muita gratidão por você. A contagem é viva para a casa. Saltando da virada, e é pra derrubar a casa. Será um toque. Lavadeira com roupas 20 quilos com automática Rank por R$499 ou 12 vezes de R$49,90. Kit cozinha 7 portas em por R$899 ou 12 vezes de R$89,90. Liquidificador Mondial de 119 por R$89,90 à vista. O dono da virada CNI, ano novo é com a casa renovada. Ele, o melhor está aqui. Mensagem do prefeito de Potengi, Salviano Alencar. Meu povo, o Natal chegou e com ele um momento especial para vermos o que construímos juntos. Se eu pudesse resumir o ano de 2025 em uma só palavra, essa palavra seria transformação. Quem anda pelas nossas ruas e visita nossas comunidades, vê que Potengi ganhou uma nova vida. E isso não aconteceu por acaso, foi o fruto de muito trabalho, de cada dia de dedicação, acima de tudo, do compromisso

Eu passei por cada dia da semana esperando esse domingo pra ficar o tempo todo do seu lado, desfrutar do seu carinho. Viajei na ida e volta do trabalho com você no pensamento. Bateu forte o coração contando as horas pra chegar esse momento. Inventei cada minuto de saudade e passei a solidão do fim de tarde. Me lembrando o tempo todo do seu rosto, seu sorriso tão bonito. Quero beijos e abraços demorados. Esperei por isso de segunda a sábado. Hoje eu quero te falar do meu amor, de quem fez estar contigo. Hoje é domingo, dia perfeito. Um casal apaixonado, fazer tudo pro amor que dá direito. Tudo é bonito. Hoje é domingo. Vale a pena esperar uma semana por um dia assim tão lindo. Cerca de 3.900 armas e mais de 12.000 equipamentos para apoiar. apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9 mil celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses. De Natal, traga o renascimento que você tanto busca. Que o amor que nasceu em Belém reacende o seu coração acima da esperança, da fé e do recomeço. E que cada momento dessa data especial seja o início de um novo ciclo repleto de bênçãos e felicidade. Com os votos do suplente de vereador Tonho de Medim. A toda a família salitrense e de toda a região. Um próspero Natal e feliz 2023. Amor. Oi, Tonho. Uma coisa bem gostosa no ouvido de papai, viu? Pode dizer. A tua. O pãozinho de padinhaésio. Como é, bicho? Ei! Tá na boca do povo, homem! Agora, no saco lá, ele também! Otaria! Que lanchonete! O povo brasileiro! Valeu, padinhaésio! Saco lá, ele é delegado! Aqueles povos entendidos, sabia? Porteza! Quando todo ar de bolo! E também lanchonete! Tapioca, cuscuz, salgado, refrigerante, vitaminas! Agradecem de coração pela confiança e parceria do tempo.